Yeah.

e vestes limpas. Vestes brancas para cobrir minha nudez e remover minha vergonha. Quero comprar de ti ouro, diga pra ele. Quero comprar de ti ouro. Colir todos os meus olhos. Colírio para abrir meus olhos. Vestes limpas e vestes brancas para cobrir minha nudez e remover minha vergonha. Eu quero voltar à essência daquilo que eu perdi e encontrar a simplicidade que um dia eu tive aos seus pés. Quero voltar à essência. Você pode se assentar. Abra comigo em Efésios, capítulo 6.